Cidades, caminhão experiência, planeta Lama. Existe homenagem à União Soviética. Oi! Oh. As mulheres são igual ao negro. As mulheres são igual aos índios. As mulheres são igual aos negros. Só pensa em se libertar, mas não pensa em trabalhar. Para ela ser igual ao homem, ela tem que criar. Coisa mais importante do que o que os homens faz. Por isso eu digo que ela não pode ser igual aos homens. Ela tem que ser inferior aos homens. São igual os índios, porque elas não criam nada, elas não sabem fazer nada, superior aos homens inteligentes do mundo. Os homens inteligentes que eu tô me referindo são os homens. Os homens do sangue azul, como Hitler queria criar o mundo, só de gente pura. Aqueles homens que tinham sangue só azul, e aquelas mulheres que só tinham sangue puro do universo. Tô me referindo que as mulheres inteligentes não existem no mundo. Elas são todas. Elas são todas revoltadas. Elas são qual? Elas são igual aos negros e os índios. Elas querem se comparar os homens inteligentes do universo. Como existe na União Soviética, sangue puro, qualidade, sabedoria. Esses homens que tem no pleno, que domina o mundo, que tem só o sangue puro, é produzida de gente inteligente, é produzida de gente inteligente. Por isso que eu digo, as mulheres não podem ser superior ao homem. Elas são igual aos negros, elas são igual aos índios. Elas só pensam em se libertar, mas não pensam em trabalhar. Se ela quer ser superior ao homem inteligente, ela tem que fazer coisa incrível, diferente de tudo que já existe nesse planeta Terra. Se ela não cria coisa diferente do que já foi criado, elas não são inteligentes. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira. Elas têm que ser vaca parideira.